cê me bagunçou. Mirei tua cor na gota aqui. Teu riso é o Olodum tocado pelo dia de fema, tanta boa alegria. Se me lembra malê, gosto pra valer o dique do Tororó. Império Oió, ABC do Orum, Bela Oxum, cujo igual não há lugar nenhum. O branco da areia da lagoa de Paeta. Teu sorriso, meu juízo, perde o pé. O canto da sereia vem de boa, eu à toa. É prejuízo, pretinha, briso desse axé. Minha cabeça ficou louca, só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho. Cabeça ficou louca, só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho, beijinho. Senhoras e senhores, Caetano Veloso. Te ter aqui, é Salvador de cá, Salvador dali. Bahia pela mão de mestre Didi. O sol de escurecer, o tom dos cariri. É o mito e Yorubá, bonito pode pá. A noite amaralina, gota de luar, deleite ocular, rito de passar. Me lembrou Clementina a cantar. Agora é nós de novo, Beatriz. 2 de fevereiro. Dia da rainha, que pra uns é branca, igual Nossa Senhora, padroeira minha. Banho de pipoca, cola de coxinha. E a pagodeira em linha da IB, Cajazeira, baixa do tubo, tudo firme e forte na ladeira. O apa de cor me lembrou Raimundo de Oliveira. Meu coração, tua posição, a primeira minha cabeça. Ela ficou louca, só pra aquele beijinho no canto da boca.